Limite ou lock? Ok, descendo para 3000 com 1016, mantendo a proa direita 230, o limite é o localizador 232.7. O trip 5491, velocidade em 190 nós. Reduzindo para 190 nós, 5491. Oscar Lima Eco. Oito, solicita decolagem a partir da cabeceira 10. Ok, para a cabeceira 10. Mantenha o mesmo perfil de saída com curva à direita, o Serra Tel Yankee. Aguarde o transponder e instruções para o táxi. Já está pronto para o táxi? Negativo, vai reportar para o táxi. Então, Serra Tel Yankee está autorizado 10 Yankee, decola da 10, curva à direita, saída coral 108. Standby para o transponder, chame para o táxi, Serra Tel Yankee. Tá, aguardando o transponder, vai reportar o táxi, Serra Tel Yankee. São Salvador, trip 5627, ciente da informação, Mike. 75627 é o número 2 para copiar. Não vai te chamar, prepare a... Confirme o nível? 130, senhor. Ok, Conde. Conde 130 já está autorizado, então, trip 5627. Recorda 10, primeira curva à esquerda, transponde 0276, controle 1208. Trip 5491. 5491, mantenha a proa 160, subeditor. Mantenha a proa 160, 5491. Estimativo. Seu limite nessa proa, caso faça as comunicações, 2 minutos. O seu número 5 na aproximação, curva esquerda para duna e completa final. Ciente, 5491. 807, reduz a aproximação, final torno 86. 86, obrigado. Para mais. Oscar Hotel Kilo, atenta a história de turbulência do Airbus, tem livre decolagem da 17, venta de 180 graus com 4 nós. Entra inicial, Oscar Hotel Kilo. Seu nível descida. 32, 17, 100 graus. 07, corrigiu. Tá 3.6 milhas de serra. Gente, informe que o tráfego que o precede encontra-se com a indicada. Aparentemente de 1-4-4 nós, é o número 2 para pouso, é passo marcador externo. Ok, vai reduzir. Tá 3-0-9-2 no solo 3-5, livra direito no 2-1-9. Já na volta vento, passou o marcador externo, baixado e travado, pista na 0. Gente, continua a aproximação aguardando pista livre na venda Vita. Tango Tango, mantendo, escuta e aguarda. Hotel Kilo decolou agora aos 3.5. Mantém pelo até 3.000, controle 120 decimal 8. 128 e 3.000, Oscar Hotel Kilo. O Oscar Lima Eco na final 1.7. Gente, Oscar Lima Eco ainda tem duas aeronaves em aproximação para a final, tá com separação curta, você vai manter a espera no setor, aguardando para prosseguir para o 1.7, ok? Certo, mantendo espera então, Oscar Lima Eco. Cela, venda Vitor, tem livre pouso na 10, venta de 1.90 graus com 4 nós. Encerra na venda dele. Transporte 5544. Então, lock 4291. 3217 vai estabilizar no lock e reduz a aproximação. Estabilizando o lock, reduzindo para a aproximação 3217. Trip 5491, desce para 3000 pés. Para 3000 pés, 5491. Gol 396, final torno no 86. 86. 3217, 2000 pés, autorizada final 10. Está autorizado o procedimento da 3217. Certo, é? Certo, é que transponda 5570. Está pronto para o táxi? 5570, copiado, certo, é que vai solicitar acionamento em mais um minuto. É, ficou só uma dúvida na cópia aqui, você pode repetir os dados do plano de voo após a saída? Após decolar da pista 10, a primeira curva será à direita, conforme o perfil da saída coral. Interceptará a aerovia Whisky 1, segue até Confins, após a aerovia Whisky 57, até Sorocaba. Gente, muito grato. Certo, é que decolador 10, curva direita, saída coral. Intercepta a aerovia Whisky 1, vai até Confins, após a Whisky 57, até Sorocaba. Certo, é que solicita acionamento. Liga estacionamento, seu Hotel Yankee. Chame para o táxi. Posso parar o táxi, seu Hotel Yankee? Estou no solo aos 37, livre à direita no 219. Livre à direita no 219, terra da BBV. 2 Salvador, 3217, estabilizando a sua. Boa noite, 07. Venta de 190 graus com 629, tem livre pouso na 10. Autorizado pouso na 10, boa noite, 07. 5 ADT. Sigoltana, Alfa, contorno pátio principal, e me chama na Taxi Lima. 7, procede alta guarda do TAM, pátio principal, chamará na Lima, que é a 98. 5 do 5, 1, 3, 3, 2, 5, alterna, Rodrigo Zuzito, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Assalto, 2, assalto. Livre. Entra. 3, 2, 0, uniforme Zulu 4, 4. Decolando a pistão no 0, primeira curva direita, saída da El, Leda e após Leda Ildes. Controlando 2, 0, décimo 8, responde 5, 5, 4, 6. Transponder? 5546. Tem uma pós Leda? Ildes, o fixo para interceptar os uniformes do 44. Ok, está autorizado Guarulhos, no 320, pela APES do 44. Decola do 10 com curva direita, saída da Elton, São Leda, pós Leda Ildes. 208 é o controle, 5546 é o transponder, o TAM 3155. Tá no 8. Rádio 3 anos 55, chama para o puxa, Sara. Vai chamar, obrigado. Sim. Salvador, Oxana 6327. Contagem 6327, Ilhéus? Afirmativo, Ilhéus 240. Autorizado 240 para Ilhéus, conforme, decola da 10, curva direita. Saída Bael, Leda, após Leda direto. Controle 120, décima 8. Transponda 5536. Gente, prossegue a Lima à esquerda e chama 12 no decimal 9. Muito obrigada pela colaboração. Lima, esquerda, 12 no 9. Um bom fim de semana, um bom trabalho. Pra você também. 3217 passou zona para 2 milhas de Inglaterra. 3217, desculpa. É o número 2 para pouso. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, tá 3217. Salvador, boa tarde, Trip 5491. Trip 5491, muito boa tarde. Reporte Bruno, por gentileza. Reportará. 10 ou 17? Pode estar, senhor. E qual for melhor pra você, pra nós não tem problema, não. 7, mantenha 5 mil pés, aguarde vetor para interceptar o final da pista no 0 e ILS X-Ray. ILS X-Ray, eu acho que tá aquilo. Do L5, 7, 9, desvio à direita, prova 2, 4, 0, 20 mil. 5729, nível de desvio à direita, reporte na prova de piloto. Estará piloto, 7, 9. Acho que até o quilo, início de vetor radar, curva esquerda, prova 290, fica limitado por 2 minutos. 290 por 2 minutos, para até o quilo. Algum problema técnico, eu acho que até o quilo, solicita algum apoio no solo? Pega aqui, senhor. 7. Plano para Zulu Cabaceiras, Paraguaçu. Partida D, 4 a bordo. Solo, Serra Nova Vito, ingressando na Lima. Serra Nova Vito, Lima, após direita, Mike. E após na Quebec, chame a torre 18 mil para cruzar a pista. Lima Mike, quando na Quebec, chamará a torre para o cruzamento Serra da Vada Vida. Tarde, Lete, voo no 807. 807, ingresso no pátio, agilizando o portão 9. Agilizando o portão 9. Será? 3207, livre pouso na 10, venta de 190 graus com 5 nós. Livre pouso para o 3217. Ok. Positivo, vai iniciar acionamento aqui, fica pronto, ok? Certo, acionamento é o seu critério. Solo 11, Celebrate, pode prosseguir, faz 3. Calimaiaco, porém, agora de o parqueamento do Gol que está indo para o portão 9, após, pode prosseguir para o pátio 3. Paciência, visual com o Gol, então após o parqueamento, prossegue para o 3, Oscar Calimaiaco. Baixo até o quilo, curva à esquerda, prua 160, nessa prua intercepta final, pista 10. 160 para 10, Oscar até o quilo. 5, até a próxima, Vitor. Muito obrigado. Tchau, é a 320, senhor. Distância 5 milhas. Sim, só um minutinho. É o número 2, continua a aproximação, aguardando pista livre. Gente, 5491. Paulo Salvador, trip 5627, está no pátio 3 para pushback acionamento. Livra direto na 21-9. 219, boa. Boa. Ciente, no aguardo, 5627. Olá. Tem livre pouso na 10, o vento é de 190 graus com 59. Ciente, 5491. Volta 3217, livrou na sua escuta. Volta 3217, taxi via Alfa, reporte essa taxi quilo, taxi lento. Prossegue via Alfa, reportará taxi quilo com táxi lento 3217. Alô, o Instagram está atrasando para o programa. Antes que você vai marcar, aguarde só um minuto, para o Zero Sierra Juliet, flight level 173, descending flight level 150. November 970 Sierra Juliet, Skunk Ident, and declare descent flight level 050, Mari arrival. I cleared to descend flight level 050, Mari arrival, November 970 Sierra Juliet. Salve, chamou 6321. Silêncio, você está pronto para o pushback acionamento, é isso? Isso. Já mais distante. Sem problema. Salvador, Celta e Eita, acionou, pronto para o táxi, está com 5h33 a bordo, alterna Campinas, na pátio 3, solicita a decolagem da Delta. Está no pátio 3, Celta e Eita. Afirmo, pátio 3, em frente ao terminal de carga, solicita a decolagem da Delta. Ok, só um minutinho, a aeronave vai ingressar no pátio 3. Está na guarda, Celta e Eita. 3217, ingresse na Quilo, pátio 3, chame na saída do pátio 3, previsto portão 10. Quilo, chamada na saída do pátio 3, o TAM 3217, previsto gate 10. Reporte curta final, Oscar da Vista. Reportar a curta final, Oscar, até o Quilo. Hotel Mike, Papai Lima. Pode, posso continuar a colocar com o Pula Norte, seguir direto de destino? Positivo. Ok, Mike, Papai Lima, o nome pós para Cabaceiras do Paraguaçu. Decola da cabeceira 17 com proa norte. Controle 120, décima 8, 0271, nome transponder. Positivo, 0271 no transponder, 186 a torre, vai decolar da 17 com proa norte. Controle opera em 1208. Ok, 0271 no transponder. 0271 no transponder. Pode 4? Só o nome de meia, boa. Pode mais, seu Paulinho. Só o Lima no flight 4 com quantos a bordo? 4 a bordo. 4 a bordo, chame Torre para iniciar o táxi, o QNH 90 no meio, bom voo. 0096, grato, Torre 186. 25491, Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, 25491, obrigado. Oscar Lima Eco, ainda na escuta? Dá pra interseção, reporta pra ingressão no 7. Toma na interseção, Lima. Embraer, do Serra Hotel Yankee. É, o finalizador pediu pra levar a vaga aqui, foi. Tamo aguardando, obrigado. Boa tarde. Falou, tá, já passou, tamo no aguardo aqui para quando autorizado inicial. Puxa, 5627. Puxa, 5627. Aguarde o parqueamento do ATR da Trip. Na parte 3, após ter autorizado o pushback acionamento. Gente, após o parqueamento da aeronave da companhia, vai iniciar o pushback acionamento. Trip 5627. 3217, ingresso no pátio, portão 10. Solo, copy, OTAN 3217. Ingresso no pátio principal, portão 10. Ingresso no pátio principal para o gate 10, OTAN 3217. Serra Hotel Yankee. Tem livre táxi de Aquilo até a Taxi Delta. Na Delta, chame a torre 186, quem negou no 06. Confirme o PAB. JF, 3 a bordo, 5h30, alterna Campinas, é, ingresso Aquilo, Delta, mantém torre 186, está seguindo o CFN. Correto, maravilha, bom voo. Obrigado. Xené 6321, aguarde só um instante para iniciar o seu projeto, estou ciente da solicitação. Ciente. 3155, na escuta? Afirmativo, está indo bom. Aqui. 3155 no portão 8, tá na escuta? Na escuta, professor. A aeronave está aguardando que o senhor libere o portão, tem estimado para iniciar o push? Negativo, nós estamos tentando uma inspeção de segurança aqui, para a retirada de uma mala, eu não sei quanto tempo eles levam para achar essa mala no porão. Ok, obrigado. Que linda cola, pista 10. O vento de 90 graus com 4 nós. A linha decola da 0, o imediato se atende. Direita, cumpre o perfil da Coral. Segue na Whisky 1, confins, Whisky 57, Sorocaba, após. Após chegou. Controle no D0, décima 8, transponda 553. Né? Fale mais, atualizado Sorocaba, 160, depois da 17, da direita, da Coral. Whisky 1, até assim, depois pega até Sorocaba, 3-0 transponder, 208 contra 5. O Fernando transponde 5-5-31-31, o Whisky Time. Certo, Fernando. 5-5-31, contei de povo. 5-5-31, rapaz. Correto, Whisky Time, tem livre acionamento, sem para o táxi. Solo, gol no 396. Possibilidade de ver com a infraera a disponibilidade dos gates 1 e 3 que estão vagos. 728, obrigado, boa tarde, senhor, e passe com Deus. Eu também, tenha um bom voo. Direto para o portão 3. Então vai ingressar ao 3, obrigado. Puxa, né? 6321, autorizado, pushback acionar, chame táxi. Autorizado, push, reportar ao táxi, 6321. 016 altimeter, November 9 70, Sierra Juliet. Alfaredo 2231, desça para 4000 pés, ajustando 0 no 6. 4016, 2231. Ajustando 0 no 6, chame 198, décima 6 turn. Para o táxi, vamos ver. Equipa Lima, Salvador. Mantém condições visuais, vai manter com altitude? Até 1000 pés. 1000 pés, mantendo as condições visuais e estimado de pouso. Estimado aos 1926. 926, ciente. Serra Hotel Yankee, sobe para 120, direto Coral, vigilância radar. 120, direto Coral, vigilância, obrigado Yankee. Charlie Mike, ali mantém 107. Polo Salvador 35627 para iniciar o táxi com 63 a bordo, 3h30 de autonomia, alterna Salvador. Táxi, via Índia no ponto de espera 18-6, Canindão 90, 1-6, bom voo. Via Índia, ponto de espera 118-6, ajustado 1016, trip 5627. Ali Mike, tem nível de decolagem da 97, venta de 170 graus com 5-9. Cadê? 970 Sierra Juliette, descent 2000 feet and clear to intercept the final approach. I descend to 2,000 feet, clear to intercept the final approach. X-ray runway 10, November 970, Sierra Juliette. Agora o que está por? Guardião 05, chame torre no 8 meia dúzia. 18 meia dúzia, 05. Autorizado 360, de uniforme Zulu 1-6. Decola da pistão 90, primeira curva direita. Saída da El, Leda por Leda Bridge. Controle 120, décima 8, transponder 5573. Para o táxi, o Oceania 6321. Temos 88 a bordo. Autonomia de 5 horas, alternativa é Goiânia. 8. Zulu 1-6, decolando da pista 1-0, curva direita após Dael, Leda, Bridge, transponda 5573, 4118. Final, chame turno no 8-6. 8-6. E o transponda sente o controle, a frequência do controle, Salvador 1-20-8. Ciente, nível 360, frequência de saída de controle 120.8, 4118. Chamar para pushback acionar. Chamará para pushback acionar, 4118. 5-0 Nacional, Dead Mike. Dead Mike Companhia! Cuidado, Manati. Realmente achei. Controlando 08, transporte padrão. Nós com 4-9, reporta solo controlado. Contra solo controlado, guarda, 1-0-5. Zero, chegada é a Mario. Quem chutou 050, Mario, 1-0-7-5. Continue a aproximação, guardando pista livre. Guardando. Descendo para 3.2831. Salvador, Papa Romeu, Romeu, está bravo? Romeu, fica bravo, Salvador. Começar a decolar de Costa Azul, você vai com proa de Grupo Zulu CIA, vai mantendo 500 pés, 2 a bordo, código alocado é o 0165, o Romeu, a Cabral. Boa tarde, voo no 649, centro da informação Mike, autorização para confins com sobrevoo em Delta. Segundo 649, o plano é para confins, eu tenho seu plano para Ilhéus. Ilhéus está operando visão agora. Irei confirmar as condições para o senhor, mas confirme as informações. Gente, nós vamos ficar Ilhéus, então segue as informações nível 240 Ilhéus, ok? Fechamento. Tu com 4, 5, 7, 0, 9 627. TP 5627, sobe para o nível 30. Sai da Conde, vigilância radar. O 30 na Conde, solicita quando possível a direta da Caju. Agradeço, TP 5627. 7. Oxa 6321, após o tráfego da web na final, mantenha no zero, prepara para decolagem imediata, assim que autorizado. Afirmativo, após o web, ali mantém no 0, 6321. Que Charlie Mike sobe para o 070. 070, Charlie Mike. O seu nível final será o 60, Charlie Mike? Uma centena. Uma centena? Eu ia oferecer uma centena pro senhor, que tem um tráfego da companhia à sua esquerda aí. Praticamente na mesma saída, 2 minutos à sua esquerda. November 970 Sierra Juliet established. 970 Sierra Juliet, complete the final approach. Contact tower 118.6. Complete the final approach and contact tower 18.6, November 970 Sierra Juliet. Papa Lima? A 20 milhas de Salvador, você vai prosseguir na frequência livre e fora da terminal o senhor monitora a frequência do centro Recife, 2685 com 12545 alternado. Número de espaços a 700 pés e são recobertos a 1800 pés, ou seja, perto de 1800 pés. A saída será da El, está pronto, cópia? Okay, sir, continue approach and back clear to landing. Continue approach, November 970, circulate. Saída da El, lida pousada direto. Controle 120, décima 8, transponda 5522. Charlie Mike, já vou avisar o na rota. Sete. Petrolina. Petrolina. Petrolina 3-4. Só um minutinho pra copiar a Petrolina 340. Você escuta. Solo Web 5729, livrou, tá na alfa na sua escuta, boa tarde. Voltar 5729, taxi via alfa, repórter da Juliette. Alfa vai repórter da Juliette, 5729. Solo Salvador, tanto 3955, puxa acionamento no 8. Oito autorizado para o back acionar, chame táxi 3955. Autorizado para o back acionar, vou chamar para o táxi 3955. Ciente, Tango Serra Alfa, mantenha as condições visuais, corredores, reporte, ingresso, caixa pregos. O ajuste em Salvador no 016. November 970, Sierra Juliet. 6321, decolou 01, no controle 120, decimal 8, até a próxima, obrigado. 208, boa tarde. Boa tarde, Mateco Delta, prossiga. Sente, Mateco Delta, eu tenho duas aeronaves de aproximação para 10, com separação curta. Prossegue, por gentileza, para a interseção, aguardando para decolagem, por favor. Zulu, contato o radar, sai da Arbor, serviço de vigilância, sobe ao nível 320. Para 320, 3 approach, Arbor ou Elefa para evitar formações? Sua escuta, prossiga. 3-0 para Petrolina, nível 340, via uniforme Zulu 20. Na cola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Flock. Petrolina 20, décima 8, transponda 5019. E 340, Petrolina, na Alpha Zulu 20, decola curva esquerda, saída Momo Fock. 208 ao controle, 5019 eu transpondo, o Xané 6314. Right, 6314, sem para o pushback. Amaremos, obrigado. 1075, gol 1075, desce para 3000 pés, 10 no meio, o ajuste. 3000 com 10 no meio, 1075. Gol 755, acione identificação. Chegada Bonf, desça para 4 mil pés, 10 no meio, ajuste. 4 mil pés na Bonf, 755, está passando a proa 235, mais 20 milhas. Reporte na proa de Pelô, está livre desvio no 755.